No começo era diferente, nunca faltava amor, tinha tempo pra gente. Hoje você não faz conta do gordinho aqui. Antigamente você me procurava, mas vi que aquele amor era só fachada. Você me usava pra sentir prazer, só me enganava. Alguém aprendeu já? meuscds.com.com Sexo comigo e eu fazendo amor, morto de iludido. Você só quis fazer sexo comigo. Eu comparei amor com prazer. Hoje eu tô tocado o rally do Tante, 16 de dezembro lá em Serra Talhada, Moreno Barraca Produções. Manca. Lembro que no começo era diferente, nunca faltava amor, tinha tempo pra gente. Hoje você não faz conta desse cara aqui. Antigamente você me procurava, mas vi que aquele amor era só fachada. Você me usava pra sentir prazer e eu só me enganar. meuscds.com.com Você só quis fazer sexo comigo. Yeah, DJ John, yeah.